29ª aula. Quando você sabe, está consciente de que está com encosto, ganha 70% da parada. Se você quiser, pode até perguntar o que ele quer. Não precisa atendê-lo, mas se quiser, pergunte. As coisas não são como aparentam. E os espíritos nos lembram que a vida é eterna, que ela tem outros lados, e medito em como estou me saindo. Nos conduz a olhar mais profundamente as coisas. Muita coisa acontece no sentido de nos fazer meditar. Temos um hábito muito grande de dificultar. Quantas vezes você fez isto esta semana, dizendo que tal coisa é difícil? Olha para dentro de você e veja a problemática. Provavelmente pegou esse hábito de parentes, ou você mesmo criou porque acha que é conveniente. Sua vida é regida pelas conveniências. Você só anda com dor porque ensinou isso à vida. A vaidade é sua maior conveniência. Se eu for e me danar, pega mal e eu não quero. Olha só que horror de declaração. E pare também de dizer que você é azarado. Crítica faz você ser desvalorizado. Quando você ouve e aceita o que não devia, você fica sem proteção, então começa a acontecer coisas, como ser roubado ou ter dores, porque esse é um padrão que você aceitou e assumiu. Você se arrebenta quando ouve crítica. A vida nos coloca numa situação para nos tirar de outra situação. Nós só reagimos com a corda no pescoço. Temos que enfrentar nosso orgulho. Queremos ajuda espiritual e ela virá na medida de nossas crenças, não é Deus que escolhe. Por exemplo, no comportamento do herói, este só recebe o que quer depois de muito sofrimento. Uma coisa que pode chegar hoje, um vai lhe arrebentar e demorar meses. Estamos sempre desvalorizando a dificuldade. Quanto mais mimada for a criatura, mais dramática. Você mede o tamanho de seu mimo pelo tamanho do seu drama. Mimado acha que vai ter sem ter que mexer. Água não ferve se você não põe no fogo. É leviano mimo. Você tem um potencial, o que você sabe sobre a vida é muita coisa, mas você está desunidos o que sabe. Para o outro você arrasa, você ensina, é uma beleza. Sabe explicar, mostrar, dar lição de moral. E com você por que não está arrasando? Por quê? Está usando o que sabe com você? Vamos levando bem avacalhado. Porque sua vida é avacalhada. Porque você é avacalhado. Vai ter que se empenhar em se colocar no positivo. Pegue a problemática e faça de conta que é um espírito opressor e empurre-o para fora, eu não sou mais assim, eu sou de confiança, eu posso confiar em mim, não sou aquela criatura que acredita na manha, na futilidade do irresponsável, eu encaro tudo no meu melhor, eu mereço me dar o melhor, você é como uma roupinha que quer me pegar, mas você não vai me pegar. Eu vou pela boa vontade. Você se motiva, se dá parabéns. Não precisa esperar do outro. Quando você quer fazer uma coisa e acha que não consegue, troque as palavras não consigo pelas não quero e veja a mutreta. Tudo muda, pode tudo. Se é muito conveniente e eu prefiro é outra coisa. Faça assim, mas faça consciente, porque quis assim não porque não consegue, e sim porque preferiu. Ou eu largo o que eu quero de vez e fico na conveniência ou eu arrebento e vou. E vou, eu vou, e não fique em cima do muro. Tudo tem preço e é você quem vai pagar. Ficar no meio ainda é mais caro, é insatisfatório, é torturante. Quem quer vive bem. Não é a qualidade de quem está do seu lado, é a sua capacidade de saber conviver com os outros. Por exemplo, você se queixa de alguém com quem convive. O dia que parar de queixar, que não quiser mais, ele vai melhorar com você. Além de queixar, ainda conta tudo para todo mundo, conta para aquelas 15 amigas obsedadas. Que horror, como isso? Atrasa sua vida completamente. Pare de queixar. E pare de contar tudo para todo mundo. Saiba ser reservado. Preserve o seu. Preserve para manter, preserve para não perder o seu, a sua intimidade. Não fique no impossível, que você vai se sentir insatisfeito. Ainda mais que você só fica no quer. Não é que ter um querer ou uma meta seja mal, mas você curte o que você já tem? Curte os livros que você tem, seus discos, seus amigos. Não, você tem seus livros, não curte, tem seus discos, nem liga, tem seus amigos e nem aí. Está com os olhos lá. Lá no que você quer, no quer. Está sempre naquela coisa mais que você não tem, está sempre no gostaria, é um jogo mental torturante. Meta é legal, mas tem um caminho para chegar lá. Você curte esse caminho, a vida não pode ser uma coisa horrorosa até chegar lá, na sua meta. Você tem muita coisa boa para curtir. O problema da pessoa que não curte é que ela não sabe receber, ela não é grata. Não que você não tenha objetivos, mas não precisa sofrer para chegar lá. Procuramos um monte de coisas intranquilas para chegar à tranquilidade. Não vale a pena perder a qualidade de vida. Não quero deixar de curtir. Se dê prazer, chega de castigo, quanto mais difícil, menor valor tem. Eu vou fazer tudo o que posso para curtir minha vida o dia inteiro, sou um foco de prazer nesta vida. Está feliz agora, mas já está pensando no amanhã. É, está tudo bom agora, mas a gente paga e amanhã vou pagar por esta alegria de hoje. E começa a sofrer agora, nem vive o momento, e se atormenta, e se tortura. É mesmo um desencanto sua vida, você fez isso com ela. E diz por que ter prazer agora se o sofrimento é certo? Que nhaca! Você acha que o chato é o moderno, o fino? Você cansa quando você quer estar sempre disposto. Como a mente põe, o corpo fica. Exemplo, passaram-se 2 horas do horário do almoço e você diz já estar sentindo fraqueza. É balela. Você pode ficar muitos dias sem comer, que o organismo tem reservas, mas a mente bitola, põe, diminui, aperta. E a vida fica apertadinha, sofrida, sem prazer. É tudo nos conforme. Credo, que horror, que vida, triste vida que nem vale a pena. Solte o passado, largue para receber o novo. A gente atrai. As leis de atração são várias, afinidades, mesmos gostos, mesmas encrencas, complementares e os opostos também. Nossa alma funciona no sentido do progresso e nos traz muitas coisas, muitas delas dos meus padrões. Traz coisas que são espelhos, por exemplo. Quando você foge de uma coisa sua, a vida traz ampliada, grande, exagerada. Para você ver, se tocar de coisa, criatura. Fique esperto. Exemplo, o ler do que lhe irrita, ou, ai meu Deus, desorganizado, como ele irrita você. Sabe o que é, projeção. Olhe para você. Está exagerado, a vida está lhe mostrando. Fique esperto. Sempre que tem algo que você não aceita de jeito nenhum, aquilo começa a vir muito exagerado na sua vida, que significa que você precisa ver. Você não assume o que você é e não é feliz. Dedico a modéstia de curtir o prazer das coisas que temos. Olhar e aceitar as pessoas um pouco mais, sem críticas, parar com tanto perfeccionismo, tomar algumas decisões que estão deixando para lá o difícil. Admirar muito as coisas fáceis, nada de difícil. 30ª aula. Negando o que não é bom e colocando o novo no lugar, tudo dá certo. Se o ruim volta, é porque é uma gravação, é preciso ficar insistindo. Quando você veste o inteligente, o invisível atua, e você fica muito mais inteligente. Se você veste o poder da solução, você começa a resolver tudo da melhor forma. Eu me dou bem com as pessoas, funciona. Eu sou uma excelente vendedora, das melhores, funciona também, e por aí vai. Sempre vestindo as roupinhas de um. Quando você começa a mudar, tem sempre uma vozinha dizendo: você é falso, você é aquele. Porém, nosso espírito quer o melhor, e só pode ter o que quer quando a cabeça pode acompanhar. O que mais atrapalha é o medo. A gente gosta do medo, acha que acautela, que ele evita catástrofes, coisas ruins, etc. Ele paralisa isso sim, com cautela você vai com cuidado, mas vai. Tem gente que gosta de ser tolhido, isso é comodismo, que são nossas conveniências. Estas são coisas que julgamos que podem nos causar embaraço, é orgulho. Orgulho é alucinógeno, fantasias e ilusões. É um estado, o que quer dizer que a gente fica inteiro, em que a gente fica na ilusão. O que importa nesse estado são os outros. Porque temos vergonha de fazer algo. Pretensão do outro. O outro não gosta. Na vaidade você tem que ser alguma coisa para o outro. Quando estamos preocupados com o outro, não fazemos as nossas coisas. Orgulho de vez em quando resolve se modificar em falsa modéstia, em que o orgulhoso se diminui. Se tem um título de doutor esconde, poxa, se ele tem, deve usá-lo. Não usá-lo é a falsa modéstia. Na modéstia verdadeira você assume tudo, que é e tudo o que tem. Quando você está no orgulho, você acha que vai controlar a impressão do outro e consegue porque é fingido. Quando você veste a roupinha de próspero, você vai assumindo. Quando você fala uma coisa que você sente, você é sincero, quando é alguma coisa que você pensa, você é honesto. Infelizmente, nós estamos acostumados a não ser sinceros nem conosco. Não admitimos nem para nós aquilo que sentimos. Na vaidade, a gente mostra uma estampa, não aquilo que somos realmente, achando que o que fizermos pelos outros são coisas que vão nos ajudar no futuro. Fazemos o que popularmente é conhecido por média. Não fazemos o que nos pede o nosso coração, e com isso não nos realizamos. E com isso a tão desejada felicidade não nos alcança. A gente vê um pobre dar esmola sem vontade nenhuma, porque achamos que isso irá nos premiar no futuro. Isso é pretensão, pois é um ato feito sem o coração. Você faz muita coisa por obrigação. E é você quem coloca essas obrigações na sua vida, não os outros. Quem quer ser feliz não precisa ser certinho. Quem é feliz não é certinho. Nosso espírito não é anárquico. Gente leve e solta é mais disciplinada. Ruim é que fica fazendo pose. Você não se arrisca mais por causa de sua pose, do seu orgulho? Deu vergonha de fazer alguma coisa? Pois se você sente vergonha é porque é o que você mais quer. Então se despache, vai faça. Além de sua vaidade. Aí você cresce pois você não está mais segurando as coisas. E persista sempre. Aprenda coisas novas. Não diga não gosto, pois a alma é curiosa, a alma gosta de tudo e você está sempre em ação. É a cabeça que é preguiçosa, que põe problema, disciplina. Tudo que fica parado apodrece e morre. Discipline-se. Você sabe que se você der moleza você encosta. Não tem gente complicada, tem gente orgulhosa. Exponha-se, não tenha medo de enfrentar-se e de enfrentar o mundo. Somente assim você atenderá aos anseios de seu coração, e somente ele sabe o que é bom para você, assim você se realiza. 31ª aula. A lei da habilidade nos inspira a vários caminhos. Toda habilidade, se você não usa, atrofia os músculos, a beleza, a inteligência, as habilidades interiores. Toda natureza trabalha, é o potencial em movimento. Se não há habilidade, não há vida. Potencial é latente, assim está parado. Habilidade é movimentar isto que está parado, é o desenvolvimento de nossas potencialidades. A natureza é assim também, tudo passa por esse processo. Habilitar-se é um objetivo da própria natureza. É um impulso inato e o que você quer é o quanto vem. O suprimento das bênçãos divinas estão à disposição de todos. É como uma árvore cheia de frutas. Só que você tem que subir na árvore. Todas as coisas estão aqui, se você usar suas habilidades você tem, se não usar, não tem. As pessoas que em atitude correta obtêm. O universo não traz na mão. O fruto está lá, você tem que subir na árvore. Às vezes não basta a tentação da fruta. Foram-nos colocadas as necessidades, a fome, etc., que são a motivação, que são os impulsos para que venhamos agir, o que você chama de cobiça. Você vê a comida e quer comer, é cobiça. Cobiça não é ruim, ela se torna ruim quando é desmedida. Aquele que não puxa muito fruto tem pouco. Às vezes a pessoa é até bem treinada, mas não tem boa cabeça. Em outros casos a pessoa nem é bem treinada, mas a cabeça dela é muito boa e consegue mais coisas. A lei da habilidade diz que você tem se você está bem treinado, se você não está, não consegue. Por exemplo, você ganha dinheiro e o tem e cada vez consegue mais. Porém as pessoas estão levando o ano se pondo para baixo e agora para levantar. Possibilidade há, pois o universo é infinito, é só irmãos à obra. Esta lei é fundamental para nossa realização. Quando você está realizado, você se sente o máximo, maravilhoso. Quando suas habilidades são desenvolvidas, você se sente divino, maravilhoso. Você aprendeu a subir na árvore e apanhar a fruta, mas lá embaixo tem uma porção de macacos que não foram pegar. São os gananciosos que não vão atrás do dele e querem roubar o seu. Aí você sobe na árvore e come as frutas lá em cima. Porém, na vida tudo é troca. O universo inteiro troca. A individualidade supõe intercâmbio. As habilidades se agrupam para funcionar mais complexas. A troca é fundamental, ninguém recebe sem dar, cada uma dá na sua especialidade, temos que dar nossa habilidade para o mundo, nós trocamos. Nós vivemos em grupo e o grupo reparte. Como uma colmeia. Troca é fundamental, mantendo o fluxo do sistema. Quem não quer fazer troca é visto como elemento disfuncional. Existe também a lei da funcionalidade em paralelo. A natureza quer que tudo seja funcional. Funcional é sucesso para a natureza. A natureza não aceita a deficiência. Por exemplo, o animal que nasce doente é eliminado. Se você não desenvolver e usar suas habilidades, será eliminado. Se você não usar seus dons, se compromete a ser destruído. Exemplo, o mimo, que é qualquer situação em que não queremos usar nossas habilidades, queremos pronto na mão. O mimo atrofia nossas habilidades e ele é anti-lei da habilidade. Chega a um certo ponto que você começa a sentir fisicamente, fica doente e a natureza começa a querer eliminá-lo. Mulher, depois que cria os filhos e acha que não tem mais nada a fazer, começa a apresentar uma série de doenças, principalmente na barriga. Você deixa de usar. Estar sempre usando as habilidades conserva a juventude, a saúde, o bem-estar, a energia. Desativou, enterrou. A lei da habilidade pressupõe que a gente participe para ter habilidades. Se você trabalha para desabilitar os outros, você é punido. Exemplo, mãe que mima os filhos, que nem ao menos sabem do que gostam, são incapazes para fazer qualquer coisa, até para arrumar a própria cama, que estão muito chateados, provavelmente usando drogas. Ele é um indivíduo inábil. Se você continuar fazendo isso, a natureza vai machucá-lo para que você pare. A desabilitação é uma coisa absurda e o mimo também é uma coisa absurda. Geralmente a criatura desabilitada tem que passar por um grande sofrimento na vida espiritual, cair no fundo do poço para perder aquela casca e voltar a sentir os seus anseios de alma. E será só pelo sofrimento. Os inúteis são atacados por larvas astrais, vírus, forças de parasitas. Isso também é causa de obsessão. Quando você ajuda por piedade, você está desabilitando e você vai pagar por isso. Por isso, um empresário considerado frio está sempre bem melhor que o caridoso. O empresário gera recursos, aquele que não gera nada pior vai ficar. Se você não se mantiver no processo, no fluxo, vai se deteriorar, se não houver reciclagem. Uma das coisas mais belas na lei da habilidade é que toda vez que você ensina, você ganha créditos, porém toda vez que você desabilita, você perde. E toda vez que você quer aprender e vai atrás disso, você ganha. Ao que tem mais lhe será dado, está na Bíblia. O habilitado sempre atrai mais. Um trabalho pode ser feito de várias maneiras. Você vai mudando, de forma a fazer mais coisas em menos tempo, e assim se tornar mais produtivo. Quando você ajuda um funcionário porque ele é ineficiente e tem dificuldade, você está desabilitando. Você não tem que fazer por ele, sim ensiná-lo. Você é a solução. A habilitação o expõe à fortuna. Ao se habilitar, tem que ser muito humilde, porque tem que começar de baixo. O mimo estraga a pessoa. Quem tem filho pequeno tem que começar em casa, ensina-lo a se habilitar em tudo. Nada de fazer por ele. Quem teve que trabalhar e estudar não tem problema de motivação. E tem pais que estão querendo ter dinheiro para dar aos filhos. Nada disso, nada de moleza, ou eles é que vão ficar uns molengas, inaptos, inadaptados. Quando fica dando tudo para os filhos, está remando contra a correnteza. A mesma coisa é o ganancioso, ele quer tudo, e quer tudo pronto e na mão, e fica sem nada. Ele é vaidoso, ele quer pronta, quer roubar, enganar o outro. É como o mesquinho, que é contra a lei da troca, não flui. As habilidades a gente ensina e não faz para o outro. Não basta o que você tem, você pode parar, depende da cabeça. Temos a cabeça ruim, fantasiamos sobre o que seria bom, e não fazemos o que teríamos que fazer. Nós precisamos tirar de nós essa história de cansaço, vai ver o tipo de cansaço. Quanto mais você está habilitado, mais terá que ser para o bem, e mais terá que estar no bem. Terá que usar suas habilidades com inteligência. Você terá que fazer essas habilidades funcionarem. Se você não faz o seu melhor, você é combatido. Quando você reza pedindo pronto, você não é ouvido. Quando reza pedindo orientação, sempre é atendido. Aprenda e ensine as coisas, pois a natureza adora isso. Quanto mais você faz, mais você é enriquecido. Pense nas modificações que você precisa fazer na sua vida. Valorize cada atividade que o puxe para cima. Pare de fazer para os outros. Se o trabalho não lhe satisfaz, use a inteligência para o trabalho mexer e produzir. Peça orientação à natureza. Tudo que é boa vontade é naturalmente recompensado pelo universo. A sua ambição é maravilhosa quando é propulsora de suas habilidades. A pessoa pode até enriquecer sendo desonesto, mas tem comprometimento de saúde. Pela lei humana pode até passar e enganar, mas a vida, é diferente. Estamos vivendo uma época fabulosa, todos podem se habilitar e fazer fortuna. Se você não usa seus dons, você será lesado. O outro se aproveita da sua ignorância, o outro abusa porque você é abusável. A natureza premia os mais hábeis e pune os inábeis. O que é bom para a natureza é bom para o homem porque o homem é a natureza. Se seu filho é mimado, foi você que o estragou. Bota para funcionar. Peça orientação à natureza, pois ela virá. Porém, a resposta que você obtém pode não gostar de querer ver, mas ela não será o que você está querendo e sim o que você está precisando, e por isso você pode não gostar dela. E, lembre-se, jamais dê gratuitamente, ensine. 32ª aula. Para nossa realização existe ajuda do mundo espiritual, mas depende de nós. O discernimento é muito importante, precisa saber o que nosso espírito quer. As receitas não funcionam. Tem que ver o que funciona para você. O que você quer? O que seu espírito quer, não aquele quer desenfreado da cabeça, quero aquilo, quero mais aquele outro, não é isso. É algo que vem mais profundo, lá da alma, e que, quando você ouve e faz, realiza você, dá um contentamento que é para sempre. Realização é o bem maior, é a plenitude. A gente é ensinado que felicidade é isto ou aquilo, mas não é. A cabeça pode funcionar ligada ou desligada do espírito. Quando está desligada, está ligada fora, em pessoas, livros, na mídia, etc. A diferença consiste na busca do espírito. Na ação de acordo com o espírito. Ele mostra a vontade, a vocação, porém a cabeça vem e corta, tem que ficar atento para isso. O Espírito Poderoso não pode agir sem você, pois você é que escolhe e decide. Seu espírito pode criar dores, sofrimento, para você rever o que pensa e o que está fazendo. A dor, porém, não ensina, ela chama atenção. E vai ficar na dor e no sofrimento enquanto não atentar para o que está fazendo para você e contra o seu espírito. A dor não ensina, ela mostra e quem faz é a inteligência. Não havendo abertura e uso da inteligência, o espírito vai cutucar mesmo e vai doer. Por exemplo, numa determinada situação você usou agressividade e deu certo. Aí faz a mesma coisa numa outra vez, talvez até numa situação parecida, e quebra a cara. Por quê? Simplesmente porque tudo muda a todo momento e o que serve hoje já não serve mais amanhã e não adianta repetir comportamentos. Tem que usar a inteligência e o discernimento. Às vezes uma pessoa faz uma coisa e funciona, aí você faz igual e não funciona. Por quê? Porque nada é igual e o que é bom para o vizinho já não serve para você. E assim é a vida, se não usarmos o bom senso e o discernimento a gente não consegue o que quer da vida. Tem que usar a sensibilidade do espírito porque tudo muda a todo momento, tudo. Não vá o espírito fala. Por que não, perturba a cabeça. Ah, se você for, vai quebrar a cara. As pequenas coisas o espírito conversa conosco e desenvolve essa consciência, facilitando o caminho. O espírito é a ponte entre o visível e o invisível. Ele que percebe a diferença entre o mal e o bem para você, não o da moral mundana, o que é o bem para você, aí dentro. É ele quem lhe diz, sempre. Mantenha-se todo ouvidos para o seu interior, sem ouvir o que vem de fora, que geralmente o que vem de fora é o que não nos serve, principalmente palpites. Purificação é a afinação dos pensamentos com os propósitos de seu espírito e o desprendimento de elementos que já estão ou estão chegando a você. Você já está fazendo esta purificação quando diz que joga fora o mal, as ilusões, que só o bem entra na sua vida. É o discernimento, a distinção dos elementos que afinizam ou desafinizam com a funcionalidade. O universo torna claro coisas que não têm nada a ver com você. Você tem que discernir o que tem a ver. Eu sou único e meu destino é único, meu modo de ser é único, não há receitas para mim, comparação, regras. Jogue fora aquele livro de frases. Temos algo que nos dá pronto sem precisar entender, o feeling, é aquele senso que vem do espírito. É escutar o espírito na situação, pois tudo depende, nada se repete, tudo é sempre novo, aparecem respostas novas. Toda hora acontecem coisas que interferem com tudo. Cada hora vai mudar tudo. Precisa estar ligado para sentir o invisível e ter um resultado melhor. Quando a gente escuta e faz é extraordinário o que acontece, é o certo. Eu fui no feeling, e tudo andou. Toda vez que você sofreu, você não se escutou. Toda vez que as coisas foram mal, foi dito e você não escutou. Toda vez que você arrasou foi que você ouviu. Essa é a base, ouvir lá dentro. Sempre. A religião não funciona porque ela tem normas e faz com que você esquematize, e não pode ser assim porque cada um tem um caminho. Quando aceitamos normas teremos um empecilho para ouvir aqui dentro. E como fomos educados nessa religião aqui do Brasil, a católica, que é tudo cerceia, só o pobre tem valor, para sair dessa programação da cabeça não é de uma hora para outra, mas o importante é conscientizar e começar. A pessoa pode ganhar dinheiro sem usar o espírito, mas ele fica em débito com o espírito, e essa energia de débito pega até na família. Essa riqueza financeira contaminada com a energia de débito influenciará até a família que também não será feliz. Para resolver isso, precisa ir no espírito para receber créditos e saldar os débitos. Crédito espiritual é ação no espírito. Os grandes inimigos são aquelas ideias que nos tiram de nosso espírito, que são as maldades. Não é aquela lista de coisas que você considera como maldades porque aprendeu assim. Maldade é tudo aquilo que seu espírito não quer. Quando ele diz não faça, ouça-o, mesmo que seja um bem para qualquer outra pessoa, mesmo que para outro tenha funcionado. Ouça o seu espírito. E quando uma coisa que foi considerada mal para o outro e ele lhe inspirar que o faça, vá em frente, que os resultados serão positivos, pode ter certeza. Escute o seu interior. Purifique e faça o exercício de soltar das coisas. Quando você fala sou uma pessoa pura, o que é mal para você começa a aparecer. Conforme aumenta a purificação, começa a impermeabilizar e é difícil o mal lhe pegar. Quanto mais purifica, mais alegria e liberdade. Só o bem do espírito vence o mal. Purificação se consegue em práticas que você executa de acordo com o que prefere, podem ser preces, meditação, a procura pelo puro.